Começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, moçada! Opa, Brasil! Alô, Portugal! Tudo bem aí? Tudo legal? Mais uma vez, hein? Mais um programa Carlos Pitty aqui, ó, na sua rádio. Tudo de bom, boas-vindas pra você que tá sempre curtindo a gente, curtindo o programa Carlos Pitty, curtindo aqui os nossos sucessos, os bate-papos, as entrevistas exclusivas com os melhores artistas do Brasil. Os novos artistas, os grandes artistas, os artistas de sucesso também. A gente aqui abre o espaço para todos os artistas, isso que é muito importante, né? Bom, daqui a pouco tem entrevista, então é só ficar ligadinho, né? Daqui a pouquinho, já tem lançamento com a Carla Fernanda, tem as notícias, as novidades, as fofocas com a Miroca, e ainda tem para você música para matar a saudade e muita música para você curtir e ouvir com a gente aqui no programa Carlos Pitty, tá bom? Tá legal? Não esquece não, para você participar aqui, falar comigo, mandar um e-mail, um contato com a gente, é só acessar o site, que é o www.carlospitty.com, ou através do e-mail programa@carlospitty.com. Agora tem o nosso tema de Natal, que tá bombando por todo esse Brasilzão aí, ó. Tema Natal de amigo, Natal de irmão, Carlos Pitty e amigos. Feliz Natal, feliz ano novo pra você. Amigo, mais um ano se acabou. Foram tantas coisas que juntos passamos. Entre lutas e batalhas estivemos. Dias e noites de muitos sonhos nós vivemos. E chegamos até aqui. Nesse momento especial, amigo, eu quero te agradecer. Para mim, o perdão é uma magia. Entre risos e apertos de mão, foram brigas pelo bem do coração. E chegamos até aqui abraçados. Mais um ano que se foi com alegria. Em ano novo, vida nova, novos dias. Vamos juntos celebrar. Mais um Natal de amigo, mais um Natal de irmão. Eu desejo pra você o que desejas pra mim. Um Natal de muita fé e alegria sem fim. Também desejo pra você, meu amigo, meu irmão. Ano novo de esperança e paz no seu coração. Eu desejo pra você o que deseja pra mim. Beijo pra você. Alô, Brasil! Alô, Portugal! Nós também estamos aqui no programa Carlos Pitt, Giovanni Reis e Fabrício com vocês. Caiu a minha ficha, o coração acordou, e nem pintado de ouro eu quero seu amor. Caiu a minha ficha, dá um fora, sai, que essa boca aqui você não beija mais. Pra vir me dar lição de moral, cara de santa que só anda errada, tá se achando a gostosona tal, tá se lixando, só me dá perdido. No outro dia se arrepende, liga e pede pra me ver. Passou da conta, eu quero que se exploda. Já tô em outra e que se dane você, você. Caiu a minha ficha, o coração acordou. De ouro, eu quero seu amor. Caiu a minha ficha, dá um fora, sai, que essa boca aqui você não beija mais. Caiu a minha ficha, o coração acordou, e nem pintado de ouro, eu quero seu amor. Caiu a minha ficha, dá um fora, sai, que essa boca aqui você não beija mais. Cara de santa que só anda errada, tá se achando a gostosona tal, tá se lixando, só me dá perdido. No outro dia se arrepende, liga e pede pra me ver. Passou da conta, eu quero que se exploda. Já tô em outra e que se dane você, você. Caiu a minha ficha, o coração acordou, e nem pintado de ouro eu quero seu amor. Caiu a minha ficha, dá um fora, sai, que essa boca aqui você não beija mais. Caiu a minha ficha, o coração acordou, e nem pintado de ouro eu quero seu amor. Caiu a minha ficha, dá um fora, sai, que essa boca aqui você não beija mais. Que essa boca aqui você não beija mais. Essa boca que você não beija mais, nunca mais. Giovanni Reis e Fabrício. Caiu a ficha, linda música. Eles já estiveram aqui no programa, né? Muito legal, muito legal. Olha, você não pode deixar de assistir os novos vídeos de entrevistas no site carlospitt.com. Acessa lá, carlospitt.com, tá bom? Ah, aliás, no meu site também tem a minha agenda. Essa semana estive fazendo show em São Paulo, dois shows em São Paulo, também em São José dos Campos. Alô, São José dos Campos. E mais, a agenda da próxima semana, os próximos shows, aonde eu vou estar, tudo no site carlospitt.com. Um grande abraço a você que acompanha sempre. Ah, e pra você que quer levar o show do Carlos Pitt, show Carlos Pitt e banda, é só entrar em contato com a nossa produtora em São Paulo, 2021-7131-011, 2021-7131, ou entra no site e entra em contato levando o show do Carlos Pitt aí pra sua cidade. Vai ser um prazerzaço, né? Estamos trabalhando muito, muito, muito, com toda certeza. Tá muito legal. Final do ano aí de 2011, espetacular. Muito obrigado, gente. Olha, vamos embora. Continuando aqui o programa Carlos Pitt, já já tem Carla Fernanda trazendo pra você os lançamentos da semana. E vamos embora com música por aqui. Bruno e Marrone, Juras e Amor. Aqui é o Bruno. E o Marrone. E nós estamos hoje aqui pra desejar a você um Natal repleto de alegrias. Felicidade. Sucesso. Muitos presentes. Feliz Natal. Eu pensei que fosse fácil esquecer uma paixão. Descobri como é difícil dominar o coração. São lembranças e momentos tão marcantes

Para os crentes na religião cristã, a Rádio Antena Web oferece de segunda a sexta-feira Verdades que Libertam. Um espaço radiofónico com a duração aproximada de 60 minutos que lhe faz companhia a partir das 11 da manhã. Verdades que Libertam. Um espaço repleto de louvor, música e oração. De segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, no canal 2 da Antena Web. Uma Casa Portuguesa, de segunda a sexta-feira, assista no Canal 2 ao melhor da música nacional. Carlos Bonaparte leva até si as novidades, o fado, a canção ligeira e a música do bairro. Porque uma casa portuguesa é assim mesmo que se quer, repleta de música e alegria. Uma Casa Portuguesa, de segunda a sexta-feira, às 19h, no Canal 2 da Antena Web. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Seguindo por aqui o programa Carlos Pitt, agora tem, pra você que tá ligadinho comigo aqui, aliás, um grande abraço pra você, desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo em clima de festa. Tem Carla Fernanda. Vem pra cá, Carla Fernanda, com os lançamentos da semana. Alô Brasil, alô Portugal, alô Carlos Pitt, tudo bem com vocês? Tô aqui de novo pros lançamentos. Vou começar falando aqui do artista Gabriel Valim. Gente, ele é nascido em Torres, Rio Grande do Sul. Menino de família humilde, ganhou de presente do pai um violão aos 7 anos. Por influência dele, que amava música sertaneja, e do tio, que também era músico, Gabriel Valim aprendeu a tocar violão com apenas 8 anos. E ele se diferencia por ser dono de um estilo único, com seu timbre de voz inconfundível. Em pouco tempo, conquistou o carinho das fãs do Rio Grande do Sul. Ele já gravou 3 CDs independentes e, junto com o cantor, nasce também um compositor de muito talento. Gabriel Valim já compôs mais de 400 músicas, das quais cerca de 350 já foram gravadas por centenas de artistas de várias regiões do país. Ele tá de música nova, eu vou lançar agora pra vocês aqui no programa Carlos Pitt. Então vamos lá! Gabriel Valim, Homem é que nem lata! Homem é que nem lata, uma chuta, outra cata. Homem é que nem lata, uma chuta, outra cata. Eu tô assim jogado, tô solteiro, tô largado, procurando outra gata. Lançamento! Eu tô assim. homem é que nem lata. Vamos pro próximo lançamento, gente? O próximo lançamento de hoje é a dupla André e Karina, que tem a sua identidade própria, né? Não é à toa que o encontro dos dois rendeu uma carreira que começou nos bares, com um violão e duas vozes, e pulou para palcos bem maiores em todo o Brasil. Com um repertório abrangente, a dupla começou a sua carreira em 2008, com dois CDs já lançados. Mas o sonho dos dois foi muito além disso, né? Com muita determinação e ousadia, gravaram no verão deste ano em Pato Branco seu primeiro DVD, Olo em Casa, com um encontro bem intimista. O toque do violão de André e a musicalidade à flor da pele de Karina fazem as suas composições inéditas um sucesso. Eles também estão de música nova e vou lançar agora pra vocês. André e Karina Hipnotizada. Lançamento. Desde a primeira vez que eu te vi e olhei no seu olhar, confesso que eu não resisti. Comecei a te amar. Amor de verdade que chegou, passou tão de repente, me levou. E eu parada no mesmo lugar, hipnotizada na paixão. Eu virei refém de um coração que só bate em função de te amar. Tudo que eu mais quero é você perto de mim, e poder te amar, te querer pra sempre, sem fim. Vem me dar uma chance, não há tempo a perder. Eu só vou te amar enquanto viver. Primeira vez que eu te vi e olhei no seu olhar, confesso que eu não resisti. Comecei a te amar. Amor de verdade que chegou, passou tão de repente, me levou. E eu parada no mesmo lugar, hipnotizada na paixão. Eu virei refém de um coração que só bate em função de te amar. Tudo que eu mais quero é você perto de mim, e poder te amar, te querer pra sempre, sem fim. Vem me dar uma chance, não há tempo a perder. Eu só vou te amar enquanto viver. Tudo que eu mais quero é você, e poder te amar, te querer. Vem me dar uma chance, não há tempo a perder. Eu só vou te amar enquanto viver. Yeah, yeah. Hipnotizada com André e Karina. Gostaram, gente? Quem gostou? Pode mandar e-mail aqui pra gente, programa@carlospeach.com. E os artistas que quiserem que a sua música seja lançada aqui também, é só mandar a música de trabalho e o release pra esse e-mail, programa@carlospeach.com. Gente, e semana que vem eu tenho mais novidades e lançamentos aqui no programa Carlos Pitt. Até lá, um beijo!

programa Carlos Pitti. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal, sou Marcela Ferreira e também estou aqui no programa do Carlos Pitti. Alô, ouvintes, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Olá, pessoal, aqui é o Pique Massaro. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. Alô, pessoal, aqui quem fala com vocês é Renan e Adenilson. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Olá, moçada, aqui é o Jaison. Aqui é o Juliano. E nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitti. Aqui quem fala é Leonardo, gente. Tudo de bom pra vocês. Aqui quem fala é o cantor Matheus. E estou aqui com o meu amigo Carlos Pitti, e vocês aí de casa continuem acompanhando o trabalho dele, pois esse cara merece. Abraço, tchau, tchau. Os melhores artistas passam por aqui. Programa Carlos Pitti. Target Brasil, sabe o que é? É o melhor da MPB no Canal 2. Todos os dias, de segunda a sábado, das 17 às 18 horas, o Canal 2 passa a exibir Target Brasil. São 60 minutos diários com a melhor música do Brasil. Target Brasil, de segunda a sábado, pelas 17 horas, no Canal 2 da Antena Web. Os grandes filmes. O teatro de revista em Portugal. O teatro que correu o mundo. É isto e muito mais o que vai poder ouvir em Tempo de Teatro. O espaço radiofónico que o canal hoje dedica à expressão da palavra. Tempo de Teatro. Aos domingos, entre as 20 e as 21 horas, no Canal 2 da Rádio Antena Web. Programa do Carlos Pitti. Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Alô, Carlos Pitti. Nós somos o Forró da Condenada. Alô, galera, de quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, eu sou o Fabrício. E eu sou o Fabián. Oi, aqui é o Bruno. E o Marrone. Oi, gente, aqui é o Ângelo. E aqui o Daniel. Fiquem ligados, um super abraço. Alô, galera, um grande abraço, eu sou o Gino do Gino. Ingênuo, nós também estamos com Carlos Pitti. Não sai daí. Brasil e Portugal estão ligados aqui. Programa do Carlos Pitti. Alô, moçada! E aí, tudo bem com você? Tudo legal? Tudo na santa paz? É o programa Carlos Pitti, mais uma vez, chegando para você, apresentando sempre os melhores artistas de nossa música, aqui ó, direto de São Paulo, do Unique Estúdio. Alô, Carlinhos Cocó, um grande abraço a toda a equipe aí, ao Nenê, toda a moçada que tá nos bastidores sempre do Unique Estúdio, trabalhando firme e forte, né, na nossa produção aqui, né? Legal, né? Obrigado a você que nos acompanha sempre, o programa Carlos Pitti. Essa guria, essa menina de Guarulhos, São Paulo, que tá se destacando aí com a sua carreira em ascensão, graças a Deus. Aliás, um abraço ao Josimar Ribeiro, pessoal da editora Serrano, pela grande indicação. Atenção, artistas de todo o Brasil aí que estão acompanhando o programa, querem editar suas músicas, querem composições. Não é verdade, Josimar? Tá por aqui também. Um abraço ao Josimar, toda a equipe aí da Serrano, editora Serrano, que é de Guarulhos. Daqui a pouquinho eu vou passar o contato da Serrano para vocês que estão acompanhando o programa Carlos Pitti. Toque com ela, Jade. Tudo bem, Jade? Tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui pela primeira Obrigada. Vez no programa. Obrigada. E aí, menina, como é que tá a carreira, o seu trabalho aí? Ah, tô indo muito bem, graças a Deus. Em março eu tô aí gravando o meu CD. Em breve já de Cassane nas lojas. É, já tá se preparando, fazendo escolha de repertório, aquela coisa e tal. Já tô escolhendo os repertórios pra em breve tá aí na luta. Como é que surgiu assim, o teu gosto pela música? Como é que foi cair nesse mundão aí da música? Ah, eu já vem de família, né? Meu avô era músico, meu tio, meus primos. Então, com 7 anos de idade já fui entrando nessa carreira artística como modelo. Aí fui passando pra dublagem, de dublagem aí tive um grupo e agora estou cantando solo. Legal, então você fazia dublagem do quê? Era infantil, né? Foi na época que estourou aquele grupo Rebelde. Ah, legal. Você fazia dublagem pra televisão. Isso. Ô Jorge, me conta, você já tá se apresentando, você tá fazendo shows, como é que tá o teu trabalho aí? Já, tô fazendo eventos, Shows, bastante, graças a Deus. E você já procurou o perfil da Jade Cassiano? Que as pessoas que estão acompanhando você, qual que vai ser o perfil desse CD? Romântico, dançante, universitário? Vai ser eclético, vai ter tudo. Vai para todos os gostos? Vai todos os gostos. E se fosse assim, colocar o teu gosto, que você gostaria de cantar no CD? Pra mim, seria mais romântico. Então, vamos lá, o estilo Paula Fernandes, assim, estilo ou não? Paula Fernandes. É mesmo? Isso. E você faz alguma coisa do Paula Fernandes aqui pra nós, agora no programa, não? Opa, Pássaro de Fogo. Ah, então vamos lá. Ao vivo, mais uma de Jade Cassani no programa Carlos Pitt. Se entregar pra mim como a primeira vez, vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Pássaro de fogo, e canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco. Quero teu amor bandido. Me ama viajante, coração independente. Por você correr perigo. Teus segredos, de tirar o teu sossego, ser bem mais que um amigo. Não diga que não, não negue a você um novo amor, uma nova paixão. Diz pra mim, tão longe do chão, serei os seus pés nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalgue em meu corpo, minha eterna paixão. Ei, se entrega pra mim, ao vivo, cantando aqui Jade Cassani no programa Carlos Pitt. Você tem se apresentado assim também, feito a mídia, a rádio, a televisão? Como é que tá? Tá começando tudo agora? Como é que tá? Tô começando tudo agora. É? Isso. Tá tendo já o acompanhamento da Editora Serrano aí, que tá, tá representando o seu trabalho, a Editora Serrano, né? Isso, a Editora Serrano. Legal. Então, quer dizer que em março a gente já pode ficar esperando aí o trabalho seu. É, o CD solo. E aí, me conta um pouquinho da sua intimidade no dia a dia, assim, quando a Jade não está na música, o que a Jade faz? Ah, na intimidade? Ah, tô sempre na música. Você tá estudando? Tô estudando, tô aí fazendo. É, quando eu não tô cantando, eu tô decorando música, tô sempre aí, né? Sempre na luta, procurando. Sempre meu trabalho, até na intimidade, tô focada no meu trabalho. E na escola lá, você já. A pessoa já canta lá ou não? Faz as apresentações na escola também ou não? Eu faço, lá tem feira cultural, né? Eventos da primavera, tô sempre lá nos eventos. Você sabe que quando a gente é artista, quando os professores descobrem, né? Tudo que tem pra furar nos eventos, quer dizer, tudo pra tapar buraco, é a gente, né? É verdade. Primeiro dia de aula, professor, vamos conhecer os alunos aqui. Ah, é, você canta, pega e vem cantar na frente. É verdade. Já aconteceu isso com você também? Nossa, não? Acontece todo dia. E já tem pessoas da escola que acompanham você já na sua carreira ou não? Tem, meus amigos estão sempre ali comigo, todos me apoiam, gostam muito do meu trabalho. Até os professores também, sempre me apoiam, me incentivam a continuar também. Tô vendo aqui que você está acompanhando a sua família aí também. Isso, minha mãe e minha irmã. É? Isso. Então ficam juntos assim? São corujão, não? É, sempre estão juntos também. Minha mãe, eu tô lá também. E assim, e quando você viaja pros compromissos aí, a mãe fica preocupada, não? Como é que ela vai também. Ah, vai também? Vai também. Ela acompanha? Acompanha. E pros meninos que estão acompanhando aí, a Jade tá solteira, como é que tá? Tá namorando? A Jade tá solteira. Então, ó, meninos, por favor, entrem em contato. Você tá no Orkut, Facebook ou não? Facebook. Tá? Isso, pra quem quiser acompanhar, já tem site também ou não? O site está em construção. É. Mas assim, para quem quiser procurar você para acompanhar o seu trabalho, a sua carreira lá na internet, como é que faz? Pode entrar no Facebook Jade Cassani, tá lá, Twitter também, @JadeCassani. Lá você vai encontrar todas as outras redes sociais. É arroba no Twitter, @JadeCassani. Isso, @JadeCassani. Então, para você que está acompanhando, está passando aqui na telinha, tá bom? E aí você fica mais por dentro da, da carreira, do trabalho da Jade. Né, Jade? Isso, lá, tá a agenda de shows, tá, tá tudo. Bom, você veio aqui pra cantar pra nós, então canta mais uma aí. Vamos lá. Sonhando. O que, que vai ser agora? Vai ser um sonhador. Vambora então. Sonhador, música linda, romântica, né, Jade? Você tá apaixonada? Não. Só pela carreira? Só pela carreira. Jade, pra quem tá acompanhando o programa Carlos Pitt, quer saber um pouco mais, quer te acompanhar, quer fazer parte do dia a dia da sua carreira, do seu trabalho, como é que faz? Bom, Jade Cassani tá aí nas redes sociais, Facebook, Jade Cassani, Twitter, arroba Jade Cassani, e lá você encontra todas as minhas outras redes sociais. E é Jade com Y, né? Jade com Y. Jade Cassani. E o site? Tem site? Tem, o site está em construção, mas quem quiser dar uma olhadinha é só acessar www.jadecassani.com. Telefone e contato para shows, como é que faz? 011 São Paulo 2451-1001. Tá na ponta da língua. Tá na ponta da língua. E para você que de repente não conseguiu anotar, olha só no vídeo, tá passando aqui. Faz como é que é repetindo, vamos lá. 2451-1001. Lembrando que é 011 São Paulo. Isso. Um abraço ao Josimar, todo o pessoal da gravadora e editora Serrano, né? Isso. Você tá fazendo parte do casting da Serrano. Obrigado, Josimar. Um grande abraço, amigão, que já nos acompanha fazem mais de 5, 6 anos, né? Obrigado por você ter vindo aqui no programa. Não. Beijão aqui. Venha sempre que quiser, pode tá bom? Deixar. É de casa aqui. Um abraço, pessoal de Guarulhos. Obrigado, Cleiton, que acompanha aqui também. Saudações aqui pra você também. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. E pra fechar cantando... Vou cantar você de volta e queria a sua participação comigo. O que, que a gente vai cantar aqui?

Canal 2. Programa Carlos Pitti. Os melhores artistas passam por aqui. E aí, tudo bem? Tudo legal? Um grande abraço para você que tá ligadinho aqui no programa Carlos Pitt. Não deixe de acessar o carlospitt.com, meu site, conferir as novidades, a minha agenda, né? Os shows, por onde eu ando, os programas que eu tenho participado, tudo, tudo. Composições, fotos, vídeos, músicas para download no site carlospitt.com. Quer mandar um e-mail para mim? programa@carlospitt.com. Quer baixar o tema Natal 2011? Acesse o site carlospitt.com, Natal mais feliz. E também o Natal de Amigo e Natal de Irmão. Tá um sucesso, hein? Agora tem Miroca e as fofocas dos artistas. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil e de Portugal, tudo bem? Vamos às notícias da semana. E finalmente saiu o novo e tão esperado trabalho de João Carreiro e Capataz. O projeto Lado A e Lado B traz 40 músicas. No disco chamado Lado A, são 22 sertanejas tradicionais, moda de viola, daquelas brutas mesmo. E no Lado B, são 18 músicas de um estilo mais atual. Os discos estão repletos de músicas intensas e de boas histórias. E eles vêm com uma pegada romântica também. O trabalho foi produzido por Zé Renato, Mioto, e pelo próprio João Carreiro, e tem participações de Rio Negro e Solimões, Mato Grosso e Matias, Gino e Geno e Juliano César. A parte do bom humor continua igual, criativo, engraçado, inteligente, e eles continuam muito sarcásticos. É um grande presente de Natal e eu gostaria muito de ganhar. Na semana passada eu comentei que Ai Se Eu Te Pego era a música mais baixada na internet em Portugal e na Espanha. Na Espanha, os campeões de tênis da Copa Davis comemoraram o título do ano em uma boate ao som de Ai Se Eu Te Pego. Mas durante a semana, a música surgiu em listas de países em que as pessoas não entendem o português, como Suíça, Itália e até Luxemburgo. Olha a força dessa música. E Michel já falou da possibilidade de aproveitar o momento e fazer uma versão em inglês. Mas a vida anda e na semana passada foi lançado o vídeo Eu Te Amo e Open Bar, músicas novas. E talvez o cantor já consiga fazer alguns programas de TV na Europa até o final de dezembro ainda. No ano que vem, com certeza, shows no exterior. E vocês lembram da dupla Cleiton e Camargo? O Cleiton é atualmente o backing vocal de Zezé de Camargo e Luciano. A novidade já para as próximas semanas é que Cleiton está partindo para a carreira solo, provavelmente com o nome de Cleiton Camargo. E o mais importante, com o apoio de Zezé e Luciano. É mais um solo na música sertaneja. E ainda tem casas de show que só querem duplas cantando. Ah, tá na hora de acabar com o preconceito, né, gente? O cantor Jean, segunda bela voz da dupla Jean e Giovanni, passou por uma bateria de exames no domingo passado aqui em São Paulo. De acordo com o irmão e parceiro Giovanni, o cantor já reclamava de dores no peito. E como ele não é de reclamar, deixou todo mundo assustado. Após os exames, o cantor foi para casa, mas passará por um rigoroso acompanhamento médico. A dupla finalizou recentemente o novo CD chamado Joia Rara, previsto para ser lançado ainda esse mês. Na semana passada, em Londrina, aconteceu a gravação do primeiro DVD da dupla Taeme e Thiago, que fazem parte do escritório de Fernando Sorocaba. A produção musical ficou por conta do Fernando, com a supervisão de Sorocaba. É isso aí, trabalhando juntos. Taeme e Thiago virão forte para o ano que vem. E o DVD recebeu os cuidados como se fosse de uma dupla consagrada. Com uma estrutura nada modesta, um repertório de 21 músicas, sendo 10 novinhas. E ainda participaram, claro, Fernando Sorocaba, Gustavo Lima e Cristiano Araújo. E eu quero deixar um abraço à família do Dr. Sócrates, falecido há poucos dias, grande jogador, e que chegou até a gravar um LP em 1980 chamado Casa de Caboclo, em que seu objetivo não era se lançar como cantor, mas sim acabar com o preconceito contra a música sertaneja. É, de um jeito ou de outro, deu certo. Assim como deu certo a música tema de Natal desse ano do Carlos Pitt. Várias rádios estão adotando essa música como sua música tema. Passe lá no site www.carlospitt.com. Veja o vídeo, ouça a música, assista as entrevistas aqui do programa, acompanha a carreira de Carlos Pitt. Tá cheio de shows e novidades. Passa por lá. Boa semana, pessoal. Beijão a todos e em especial aos corintianos, campeões brasileiros. Uhul! Tchau! Beleza, beleza, Minoca. Vamos embora. Agora tem a música que eu componho e eles gravam. Lançamento, tá novinha, tá fresquinha essa aqui, ó. Festa VIP, Marcos e Edu no programa Carlos Pitt. Quem tá solteiro dá um grito, tá louco pra beijar na boca. O que não vai ficar bonito, hoje a festa vai ser louca. Eita, seu poneiro, segura a maneira. Quem tá solteiro dá um grito, tá louco pra beijar na boca. O clima vai ficar bonito, hoje a festa vai ser louca. Passou da conta, entrou no clima, vamos pra cima, que o trem é bom. Quem for ligeiro pega primeiro, não pega fila, tira batom. E nesse pique a gente chega junto, só tem VIP curtindo a balada. A festa é pra todo mundo, então vamos junto até de madrugada. Quem tá solteiro dá um grito, tá louco pra beijar na boca. O clima